Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Jesus, estamos na presença do Senhor e quero convidar a igreja a nos adentrarmos à presença do Senhor em oração. Pedi aos irmãos que fechem seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Faça uma reflexão durante essa oração daquilo que trouxe, o motivo que o trouxe você à casa do Senhor. Qual foi a verdadeira motivação? Feche teus olhos, vamos pensar nisso. Engrandecido seja o nome de Jesus. Talvez você mesmo não saiba, mas viemos aqui hoje porque o Senhor tem um propósito muito especial nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Fale com o Senhor. Papai querido e amado, nós estamos muito felizes, ó Pai, por estar na casa do Senhor neste momento, podendo reverenciar o Teu santo nome, podendo, ó Deus, engrandecer o nome do Senhor. Estamos numa noite muito especial para nós, para o corpo de Cristo. Esta noite estaremos participando da ceia do Senhor. É momento de intimidade, de comunhão com o Senhor. Momento de reflexão para as nossas vidas. Como nós temos andado diante do Senhor, como nós temos nos comportado como verdadeiros servos e servas do Senhor. Aquilo que temos feito, como temos guardado os Teus mandamentos e estatutos, Tuas ordenanças, como temos guardado a Tua Palavra. Como temos confessado e professado o nome do Senhor nos lugares aonde estamos andando, visitando. Queremos refletir acerca, ó Pai, da nossa própria vida, acerca da nossa fidelidade para contigo, acerca dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Queremos, ó Deus, lançar diante do Senhor tudo isso. Tudo aquilo que vier ao nosso coração neste momento. Nós queremos lançar diante do Senhor, sabendo que Tu és um Deus de misericórdia, de compaixão, de perdão. Pedindo desde já, ó Pai, que o Senhor traga perdão às nossas vidas, aos nossos corações. Para que nós possamos, ó Deus, adorá-lo com o coração puro, com a mente transformada. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos incomodar a esta grande transformação de vida, a reconhecer que nós somos nada diante do Senhor. Venha tirar de nós toda a soberba, tudo aquilo que não provém do Senhor, o nosso eu. Que nós venhamos dar lugar ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha trabalhar no nosso meio, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Pai, nesta noite, ela possa ser uma semente lançada em terra fértil. Transforma os nossos corações, ó Pai. Sabemos que grande é o desafio, mas nós queremos nos consertar diante do Senhor. Queremos nos achegar mais a Ti. Que nessa noite seja uma noite de vitória. vitória, de bênção na vida do teu povo e da tua igreja. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado e exaltado sobre a vida de cada um que adentrarem a este lugar. Pai querido e amado, que o Senhor possa ir de encontro àqueles que nos ouvem pela rádio, que tem nos acompanhado, ó Deus, e que talvez tenha se prostrado diante do Senhor com uma carência muito grande, uma carência do teu amor em seus corações. Que o Senhor possa, Pai, revestir com o teu sagrado manto. Que o amor do Senhor, ó Pai, possa ser derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Eu consagro, ó Pai, a tua igreja ao Senhor, a vida de cada um aqui nesta noite. Eu consagro a vida de todos aqueles que estão empenhados nesta obra, ó Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para abençoar o teu povo. Tome, ó Deus, nossas vidas nas tuas mãos, a vida do teu povo. Tome a tua igreja nas tuas sagradas mãos, ó Pai. E derrama as tuas bênçãos nessa noite. No nome santo de Jesus. O que te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ler a palavra do Senhor hoje, que fica no livro de 1 Pedro. E vamos estar lendo aí no capítulo 2, os irmãos podem abrir a palavra do Senhor. Um dos últimos livros, 1 Pedro. E queremos fazer uma leitura, uma reflexão acerca daquilo que o Senhor tem para nós, tem preparado para a sua igreja nesta noite. Convido os irmãos também a ficar de pé em reverência às Sagradas Escrituras. E vamos estar lendo junto. 1 Pedro. Aliás, 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler aí do versículo 4 até o versículo 10. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, só até aí. Podeis assentar. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus pela sua maravilhosa palavra. O Senhor Jesus, ela é a rocha, a pedra preciosa. Pedra preciosa para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que creem na mensagem do Evangelho, para aqueles que creem na sua morte, na sua ressurreição. E a palavra de Deus diz aqui que os que não creem tropeçam, ela se torna pedra de tropeço, porque desobedecem à mensagem do Senhor, ou seja, não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Aqueles que não creem que Jesus morreu e ressuscitou aos terceiros dias, que pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, a esses que não creem nesta mensagem, esta pedra preciosa, ela veio se tornar pedra de tropeço. E a palavra de Deus, ela faz uma comparação. Ela diz que aquele que ouve a mensagem e não as pratica, aqueles que não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, ele é considerado como um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e se deu contra aquela casa, e essa casa caiu, e grande foi a sua ruína, porque teve os seus alicerces sobre a areia. Mas quanto àqueles que obedecem, que crer no Senhor Jesus, que pratica a palavra do Senhor, esse é considerado como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha que é o próprio Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veio a tempestade, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e se deu contra aquela casa, mas aquela casa resistiu, porque tinha os seus alicerces edificados sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a nossa igreja edificada na rocha, não em homens, como muitos acreditam, não em Pedro, mas no próprio Cristo. Está edificado a casa do Senhor, que as nossas vidas elas possam ser cada vez mais edificadas em Cristo Jesus. Para aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é a verdade, é a própria palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. E através da sua palavra, nós temos a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais. E a palavra de Deus diz para aqueles que creem: vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para aqueles que confiam no Senhor, jamais será envergonhado. Porque o Senhor Jesus é a nossa rocha, a nossa pedra preciosa. Que possamos nos santificar mais. Isso nos requer de nós santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. E para sermos imitadores de Cristo, temos que buscar a santificação a todo instante. Isso passa pelo reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, de nos rendermos aos pés do Senhor, de clamarmos pelo seu perdão. E é isso que vamos fazer agora, juntamente com a igreja. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode se aproximar para estarmos adorando ao Senhor. Eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos. Nós queremos, ó Deus, reconhecer publicamente, Pai, diante da tua igreja, diante dos irmãos, que somos falhos e pecadores. Carecemos, ó Pai, da tua misericórdia, da tua compaixão, Deus. Reconhecemos, ó Pai, que sem ti nós não podemos nada, pelo contrário. Nós precisamos crer no Senhor, na mensagem do Evangelho, para que o Senhor não venha se tornar para nós pedra de tropeço, Pai, mas sim uma rocha preciosa. Nós queremos neste momento, ó Pai, nos derramar diante do Senhor. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância, Pai. Pedindo, ó Deus, a tua misericórdia, a tua compaixão. Eu te peço, ó Pai, o teu perdão sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Que neste momento abre o seu coração diante do Senhor. Que reconhece e se rende diante do grande eu sou. Louvado seja o nome de Jesus. Traga o teu perdão sobre nossas vidas, ó Pai. Nós queremos nos consertar diante do Senhor. Queremos, ó Deus, tomar uma nova postura diante daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Queremos nos transformar em novas criaturas. Queremos, ó Deus, glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. É isso que nós te pedimos desde já em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Noite de vitória, noite de bênção, noite de partilhar o corpo e sangue do Senhor. Vamos nos levantar para adorar o Senhor. O Espírito do Senhor está entre nós. Os anjos do Senhor passeiam no nosso meio. Deus maravilhoso, Deus, nós te adoramos nessa noite, Deus. Deus, a tua igreja te engrandece, Senhor. É uma igreja cheia do teu amor, Jesus. Nessa noite o Senhor vem dizendo ao seu coração. Durante toda a semana você esperou por um abraço. Um abraço da presença de Deus e o momento é esse. Todos os dias na sua casa, no silêncio, na calma, você esteve aguardando esse momento de estar unido com o povo de Deus. Adorando o Senhor. É a sua chance de adorá-lo, de louvá-lo, de mostrar a Ele quem você sabe que Ele é. Aleluia, vamos louvar a Deus. Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida. Fica comigo, sou a tua casa. Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la. Meu tudo, razão de tudo, Deus, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida. Fica comigo, sou a sua casa. Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus, a minha vida. Fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La la la la la la la. La la la la la la la. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus maravilhoso, precioso, Deus de poder. Aleluia. Esse poder do Senhor que está aqui entre nós nessa noite, está aí no seu coração, ao redor de você, na sua vida. Talvez seja um poder que você ainda não conheceu. É um poder capaz de mover tudo na sua história, no seu trabalho, no seu lar. Aí onde você está, às vezes o seu coração está apertado, Senhor, move esse peso do meu coração, Jesus. E é nessa noite que nós vamos cantar que as mãos de Deus vêm sobre nós com poder. E no momento que nós estivermos cantando, erga a sua mão na direção do seu lar, do seu coração, do seu trabalho, do seu problema. Amém. Movem as mãos do Senhor, e sua palavra vida. Se movem as mãos do Senhor, e sua palavra vida. Se movem com poder. Se movem com poder. Move a mão do Senhor. Você precisa levantar sua mão e declarar: o Deus é o mesmo, mas quem tem que se mover é você, querido. Se move a mão do Senhor, essa palavra vida. Se move a mão do Senhor, essa palavra vida. Se move com poder. Queridos, essa canção é uma canção da Colômbia. Nós vamos cantar agora na língua nativa da canção. Vamos nos lembrar que as mãos do Senhor estão sobre toda a terra. As mãos do Senhor estão em todos os lugares. Mas depende de nós adorá-lo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Se mover a mão de Deus. E sua palavra é vida. Se move a mão de Deus. E sua palavra é vida. Se move com poder. Se move com poder. Com poder. Com poder. Com poder. Se move na mão de Deus. Com poder. Nós te agradecemos, aleluia, Deus, Jesus, pelo teu poder nas nossas vidas, que tem nos mantido de pé, Senhor, porque o teu povo te adora nessa noite, Rei da Glória, porque o teu povo vem dizer que o Senhor é maravilhoso, todas as coisas lindas que o Senhor fez, Nós estamos olhando todos os dias para fora, nós estamos olhando para o céu, para as estrelas, estamos falando, Senhor, que lindo, Deus, nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos amigos, e apesar das dificuldades, nós dizemos, Senhor, que maravilhoso é te servir, porque o Senhor é o Rei da Glória. Esse é o nosso momento de adorá-lo, de louvá-lo. Cabe a você ter a coragem de louvar a Deus. Para louvar a Deus é preciso coragem, queridos. Nesses tempos em que nós estamos, é muito mais fácil ficar calado, mas nós reconhecemos a glória e a majestade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus bom. Jesus. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado e foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Não há outro Deus. Glória a Deus. Misericórdia e bondade me atraem à tua santidade. Aleluia, Deus. A tua glória brilha aqui. E quanto mais eu te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. De amor pessoal ao seu Deus, você vai dizer a Ele o quanto você o ama. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo, Deus. Quanto mais te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. poder, Deus de graça, Deus de majestade, Deus de misericórdia, Deus que cobre essa igreja com o Seu sangue, com o Seu amor, Deus que tem misericórdia das nossas falhas, Deus que nos criou a Sua imagem e semelhança, Deus poderoso, Deus grande, misericordioso, nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Versículo 10, capítulo 11, o capítulo 9 de 2 Coríntios diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Os amados, nós gostaríamos de convocar a igreja a estar semeando, motivar os irmãos a estar semeando na obra do Senhor, sabendo que o Senhor Deus é que estará suprindo as nossas necessidades. A própria palavra de Deus diz, o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A partir do momento que nós semeamos na obra do Senhor, na casa do Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor: cuide daquilo que é nosso, aquilo que o Senhor concedeu às nossas mãos, que o Pai, o Todo-Poderoso, venha estar zelando e multiplicando, abençoando as nossas finanças, os nossos negócios. Assim nós cremos, porque está escrito na palavra do Senhor. Amém? Os irmãos já estão aqui com os envelopes distribuindo. Aqueles que necessitarem, resolverem dar uma oferta especial na casa do Senhor, talvez já tenha muito tempo que você não tenha feito isso, né? Quer dar uma oferta especial nessa noite, trazer os seus dízimos, suas ofertas, uma oferta missionária, contribuir com a oferta missionária, tenha bondade, fique à vontade para fazer isso na casa do Senhor, enquanto os irmãos estará engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos nos levantar agora e vamos adorar o Senhor com essa canção. O Senhor tem falado ao nosso coração o quanto alguns de nós andam angustiados com a questão financeira, com as contas, com a falta de trabalho, com as dificuldades de alcançar aquilo que imagina ser bom para a sua vida. Porém, aquilo que o mundo prega lá fora não é o que é bom para nós. Então nós vamos nos levantar, entregar ao Senhor as nossas finanças, dizendo a Ele: Senhor, eu quero a cura das minhas finanças, Senhor, mas a cura que vem de Ti. Eu quero o milagre das minhas finanças nas Tuas mãos, Senhor. Nem a dor ou morte, nem Graça e paz, meus amados. Pode sentar, meus queridos. Graça e paz, igreja. Bendito seja o nome de Deus, porque de eternidade a eternidade reina aquele que é e sempre será santo, perfeito e justo, e que nos chamou com laços de amor e benignidade. Quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos pelas crianças. Vou chamar o pastor Cláudio, ele vai orar pelas crianças, pelos dízimos. Bendito seja o nome de Deus. O apóstolo Pedro diz: lancemos as nossas ansiedades no altar de Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Santo seja o nome de Deus. Estenda sua mão, meus amados, pelas as crianças, vamos orar por elas. Pai Santo, aqui está, Senhor, a tua geração. Deus, nós louvamos o teu nome por cada criança aqui que está, ó Deus, por cada família aqui representada na vida dessas crianças. Pai, nós profetizamos, Deus, que aqui estão os futuros governantes dessa nação, Pai, pessoas íntegras na tua presença, que vão buscar o Senhor e viver na tua presença de forma tremenda e maravilhosa. E essas crianças vão fazer diferença, Senhor, nessa sociedade carente. Nós determinamos as tuas bênçãos e a tua unção sobre cada uma delas. Pedimos que a tua bênção sobre aqueles que vão dirigi-las nesse momento, Pai. Nesse momento especial, que o teu poder esteja sobre elas e sobre as pessoas que vão cuidar nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, para a tua glória. Amém, crianças? Deus abençoe. Pai Santo, nós também te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas vidas nas tuas mãos. Pelas ofertas, Deus, que foram entregues na tua casa. Pedimos agora a tua bênção sobre o teu povo, Senhor, porque nós somos carentes e dependentes do Senhor. Que a tua bênção possa alcançar o teu povo de modo tremendo e maravilhoso, Senhor. De modo a termos em abundância, Senhor, para conseguir ajudar quantas pessoas estejam necessitadas. Nós te agradecemos porque o teu suprimento, Deus, tem chegado à tua casa e à casa dos teus filhos. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus, Pai, para a tua glória, Senhor. Obrigado, pastor. 2 Reis, capítulo 5. Abram a Bíblia, meu querido, e ainda mais o seu coração, para que a palavra do Todo-Poderoso, do Eterno, possa achar um coração fértil, para que germine de 1 para 30, 60, 90, para a glória do próprio Deus, meu querido. Nós vivemos em acordo com as Sagradas Escrituras. É por meio dela que nós lançamos a nossa fé, a nossa esperança. Todo o nosso ser está alicerçado na palavra do Todo-Poderoso. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Juntos. Por que rasgaste tuas vestes? Calma. Eu errei aqui, vamos de novo. Vamos lá. Juntos. Por que? Envia o homem a mim. Vamos juntos. E ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quanto ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Juntos. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se... Diga glória a Deus. Deus, aqui está a tua palavra eterna e bendita. Te pedimos, Deus, que o Senhor derrame fogo e glória sobre as nossas vidas. Que o Senhor queime toda a lepra do orgulho. Que o Senhor desfaça toda a lepra da vaidade. Que o Senhor tire, Deus, de nós toda a autossuficiência. Porque toda a suficiência vem de ti e vem do alto. Deus, acampe anjos ministradores neste altar. Anjos ministradores nesta igreja. Anjos ministradores, Pai, a cada um que nos ouve pela rádio, pela internet. Derrama, Senhor, do teu Espírito e da tua graça. Ensina-nos, Deus, a vivermos em conformidade com a tua palavra. E a igreja do Senhor diz... Um homem agraciado por Deus, Naamã. É a palavra de Deus que diz que aonde ele ia, o Senhor dava vitória a ele. Era um general, era um conquistador, era um líder, era um estrategista, era um comandante. A palavra de Deus diz que por meio dele, o Senhor Deus, está escrito aqui, leia, Deus deu vitória a ele. E portanto a Síria, este homem era honrado e respeitado, diz a palavra de Deus. Contudo, era um homem leproso. Este homem, meu querido, é um mistério. Porque a palavra de Deus nos ensina, e o contexto aqui é que ele era um ímpio, contudo agraciado por Deus. Os teólogos chamam isso da graça geral, ou seja, Deus derrama graciosamente as suas bênçãos a todos. Mas é bem verdade que aos seus filhos ele derrama uma bênção muito mais especial, que nós chamamos isso da graça especial. Muito bem, meus amados, este homem era um homem vitorioso, conquistava reinos, povos, porém foi conquistado por uma enfermidade. E aí, uma menina, escrava, fica sabendo, meu amado, desta enfermidade. Uma missionária do Senhor com o coração tratado, porque a despeito de ela ter sido presa, sido tirada do seu seio familiar, da sua história, do seu povo, da sua nação, esta menina traz uma mensagem profética, salvífica, redentiva. E ela diz: quisera que o meu Senhor, ou seja, Naamã, conhecesse um profeta que há em Israel. Eu não sei, meu amado, quando você é perseguido, se o seu coração se enlutece, se o seu coração fica amargurado e você deixa de falar das coisas de Deus. Esta menina nos coloca em vergonha muitas vezes, porque esta menina está presa fisicamente, mas o espírito dela permanecia livre. Esta menina não estava presa, meu amado, mas o seu espírito continuava um espírito de um missionário, de uma missionária, porque ela proclama as boas novas. Ela diz de um poder de um Deus que tem capacidade de curar lepras e qualquer coisa que possa ele desejar. Eu vejo esta menina uma missionária, uma menina cheia da compaixão, uma menina com fé fervorosa. Você imagina se o profeta, se o general de guerra vai lá em Israel e nada acontece? Que situação essa menina ficaria? mas ela não tem medo, porque ela sabe quem ela serve e quem é Deus e o que Deus é capaz. Este homem, Naamã, tinha, meu querido, como fonte de força o seu braço, tinha suas conquistas, o seu troféu, ele era um comandante valente, um general, e ele entendeu um dos princípios mais extraordinários da Bíblia, que chama-se o princípio da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele irá colher. Este homem com certeza semeou bravura, coragem, destemor, e ele teve muitas vitórias da parte de Deus, porque ele aprendeu o princípio da semeadura. E veja como se isso não é pouco. Ele vai diante do rei, do seu senhor. Era um homem submisso, era um general, mas submisso ao seu senhor, ao seu rei. E ele falou: olha a história que eu escutei. O rei escuta essa história de uma menina e acredita. Assim é Deus, meus amados, quando Deus está na história e quando Deus está no negócio, ele move reis, ele move generais, ele move quem quer, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. Engrandecido seja o nome de Deus. Ele conta essa história ao rei, e o rei diz: não, você não apenas vai, mas eu vou entregar um currículo, eu vou fazer um memorial, um ofício. E você vai, não vai em qualquer lugar não, você vai se apresentar ao rei de Israel. E o rei de Israel lê aquela carta, fica desesperado, agora eu sou Deus. Eu por acaso estou no lugar de Deus para dar vida ou morte? E ele acha que aquilo era uma armadilha para que Naamã, um general de guerra, temido pelos homens, lutasse contra o próprio Israel. Mas Eliseu, homem de Deus, cheio da presença do Poderoso, ele diz: manda esse homem vir aqui a mim. Rei, não se preocupe não, eu vou matar essa bola no peito. O homem entende o princípio da semeadura, não é isso que eu falei? E este homem, o princípio da semeadura é: eu planto e colho, eu trabalho e recebo, eu faço e ganho. Olha a mente dele: vou levar 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas festivais, e levo uma comitiva, carros e cavalos, e tropas, meu querido, e eu posso imaginar lá os batedores à frente daquele homem. Tom, tom, tom, tom, tom. Acho que eu tenho que chamar alguma música aqui. Tem um trompetista aqui. Tom, tom, tom, tom, tom. Tinha que ser uma coisa assim, entendeu? Triunfante. Ele chega então pensando: eu vou fazer por merecer. Eu acho que 350 quilos de prata. Essa minha aliança aqui tem, eu acho que uns 7 gramas. E é caro para pagar ela, né, gente? A gente que agora fez 10 anos de casada, Lara, viu, Danilo? Troca aliança, a gente fica pagando. É gostoso esse negócio. Muito bem. 72 quilos de ouro. Uma fortuna. Porque saúde não tem preço, né? E este homem pensa: eu vou fazer por merecer. Eu tenho uma carta do meu rei. Eu vou diante do rei de Israel, levo muito dinheiro, muita comitiva, e agora quando eu chego lá, chego abafando. Chego bonito da fita. Mas ele não conhecia os planos do Eterno. Quando ele chega lá, não tem ninguém para recebê-lo. Meu amado, se você vai numa grande comitiva, você quer o quê? Pompas. Você quer ser recebido à altura. É claro. Mas este homem, quando chega em Israel, quando chega na casa do profeta, não tem ninguém para recebê-lo. O homem já começa a ficar bem valente, hein? Você imagina um general? Deus estava agora a ensinar a maior luta que ele iria travar. Não era contra inimigos e espadas. E esta é uma das maiores lutas que você e eu enfrentamos. Coloque isso na tábua do seu coração. O seu ego, o meu ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa altivez. Essa era a maior guerra que este profeta, perdão, que este general iria enfrentar. Este homem conhecia o princípio da graça. mas não conheciam um dos princípios mais extraordinários que pode ter na Bíblia. Perdão, ele conhecia o princípio da semeadura, mas não conhecia o princípio da graça, um dos princípios mais extraordinários que se pode conhecer. E agora Deus começa a ensinar este homem. Ele vai com uma postura, ele vai com uma atitude, ele vai com uma mentalidade, ele vai com pressupostos. E Deus vai ensinar a ele que não é desta forma que ele vai receber a bênção de Deus. A primeira quebra de orgulho deste homem é uma doença incurável na época. Ele podia conquistar o mundo inteiro, mas ele estava sendo corroído por dentro. A segunda grande lição que Deus já estava ensinando aquele homem é que é uma menina escrava que anuncia a fórmula da cura deste homem. Não é um outro general, é uma menina. Deus estava ensinando aquele homem que dos pequeninos Deus suscita a força. Que dos pequeninos Deus mostra que Ele é e Ele suscita para que o homem não se envaideça. O terceiro aspecto que eu vejo nesse texto é que quando ele se depara literalmente com a cara na porta, Deus está dizendo, não é a sua comitiva, não são os teus carros, nem os teus cavalos, nem o teu ouro, nem a tua prata, que vai receber ou vai comprar a minha bênção. E agora, como se isso fosse pouco, o profeta Eliseu manda o seu mensageiro, o seu office boy espiritual. E quando ele chega lá, ele vira e traz a mensagem. Ele não fala, olha, vamos fazer aqui um banquete, vamos aqui festejar a sua vinda, nós estamos sentindo honrados com a sua vinda. Não, vai tomar banho, homem. E parece conto de brincadeira, 7 vezes. 7 vezes no Jordão. E diz a Bíblia que este homem sai indignado. Diga, ele sai indignado. Porque o seu ego aflora. Quando você recebe um não, como que o seu ego reage? Quando você não é atendido no seu pleito, qual é a sua postura? Pastor, mas as minhas decisões, as minhas opiniões são melhores do que os outros. A gente não fala isso, mas a gente pensa. É por isso que a gente quer ser atendido. É por isso que quando a gente muitas vezes põe um pleito na jogada e não é atendido, a gente se envaidece demais. Isso chama-se orgulho, ego. Fiquei sabendo que uma das igrejas teve um problema seríssimo na igreja, na construção, porque um grupo queria cor salmão. A outro grupo queria uma cor, sei lá, cinza. O outro queria uma cor, não sei o quê. Um grupo de pessoas saíram, não. Meu pleito aqui não está sendo atendido. Eu falei aqui que o salmão era melhor. E eles me vêm com esse azul turquês. Sei lá, eu o quê, meu querido? E tiveram pessoas que saíram da igreja porque as suas opiniões não foram ouvidas. E agora, meu querido, como se fosse pouco, a mentalidade do princípio da semeadura que o leva a pensar que ele poderia dizer como que Deus age. Ele diz, não é possível. Eu vim com essa comitiva. Eu pensei o seguinte, que eu chegaria lá, o profeta ficaria de pé, ele pegaria a sua mão, colocaria na minha lepra, arrancaria e está tudo certo. Agora ele começa, o general, a dar ordem ao senhor dos exércitos. Quantas vezes você pede oração ao Senhor, Deus transforme meu casamento, transforme minha vida, as minhas finanças, e Deus começa e você começa a murmurar, não é assim, Senhor, que eu te pedi. Mas você não deu a autoridade de Deus agir? Ou será que a sua forma, o meu jeito, a nossa maneira de pensar é melhor do que Deus? Será que os nossos planos e os nossos projetos são melhores do que Deus? Então, meu amado, se você colocou diante do Senhor o seu casamento, deixe Deus agir, a começar de você mesmo. Mas o nosso orgulho normalmente fala, Deus, aleluia, transforme a minha esposa. Aí Deus começa a transformar você e você está amarrado, capeta. É Deus, meu querido, te apertando, é? Fechando a torneirinha financeira para você se humilhar, para você descer o Jordão 7 vezes. mas um anjo de Deus, melhor dizendo, um conselheiro deste general, ele faz uma pergunta emblemática que toca na vaidade daquele homem. Escute, se o profeta, o mensageiro do profeta, não tivesse pedido um grande desafio, você não faria? Você imagina, gente, general por excelência gosta de metas, desafios, gosta de derrubar gigantes. Isso é a função de um general. Se o general houvesse então um pedido de grande batalha e luta, você não iria fazer? Ele pensou, claro. Mas se é uma coisa simples, por que você não faz? Ele não tinha agora como dar uma outra resposta. Deus estava desfazendo este homem, diz a Bíblia, descer até o Jordão, se humilhar na presença do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz, aqueles que se humilham na presença do Todo-Poderoso, no devido tempo serão exaltados pela glória de Deus. No mundo espiritual é assim que funciona. Você quer crescer, você se humilha. Você quer crescer, se coloque na sua insignificância. Você quer crescer, coloque, meu querido, o seu coração, os olhos, o seu coração, a sua alma, o seu rosto no pó. Porque pode haver esperança na sua vida. Estamos apresentando Culto Brasil. Com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Elder Rodrigues. Este homem, ele é surpreendido, porque ele só precisava tomar banho. Ele só precisava obedecer, não com grandes desafios, para ser curado. Eu vejo na vida deste homem agora, um mover sobrenatural da parte de Deus. Diz que quando ele mergulha 7 vezes no Jordão, ele não apenas fica curado fisicamente, diz que a sua pele é uma pele de um bebê, de uma criança. Mas diz a Bíblia que ele sai purificado, ele sai transformado. Ele desce como um general, mas ele sobe agora como um soldado de Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Porque um coração humilde e quebrantado, o Senhor não resiste. Mas eu queria falar com você um pouco em cima desta ideia. Você é uma pessoa orgulhosa? O orgulho é o amor excessivo de si próprio. O orgulho acha que não necessita do outro, porque ele é capaz de fazer sozinho e resolver os seus problemas sozinhos. As pessoas orgulhosas normalmente são muito autônomas. As pessoas orgulhosas, meu querido, elas querem ter liberdade de fazer o que quiserem e do jeito delas. Foi por conta do orgulho que Lúcifer caiu. Lúcifer queria estar no lugar de Deus. E se rebelou contra Deus. Toda rebelião tem uma raiz, e é uma raiz de orgulho. Porque é o oposto da submissão. Então, quantas vezes, meus queridos, nós infringimos a lei, e infringimos a lei porque nós estamos acima da lei. Achamos que estamos acima da lei. Quantas vezes a gente dá um jeitinho, porque o meu jeito é mais sabido. É uma cultura das trevas, essa cultura nossa, do nosso país, que a gente pode dar jeitinho em tudo, meu querido. As leis devem ser seguidas e cumpridas, leis dos homens e as leis de Deus. Mas quando a gente deixa de cumpri-las, a gente se julga mais sabido, melhor do que o outro, por isso eu não preciso cumpri-las. O meu próximo, sim, eu estou acima do bem e do mal. Adão caiu porque ele queria se tornar como Deus. Foi essa pergunta que ergueu o coração de Eva. Certamente não morrerás, Eva. Porque do dia que você comer, você se tornará como Deus. Então os olhos dela se abriram e viu que o fruto era bom para se comer. Eva cai porque ela foi agora fomentada no seu orgulho e na sua vaidade. Orgulho, meu amado, é a arma mais letal contra todo e qualquer relacionamento. Diga comigo, o orgulho é a arma mais letal contra todo e qualquer tipo de relacionamento. Quanto mais orgulhosa a pessoa é, mais difícil ela tem, mais dificuldade ela libera perdão. E aí eu queria te fazer algumas perguntas para você se autoavaliar. Pastor, eu já estou ficando meio valente com essas perguntas do senhor. Orgulho. Entendeu? É. Não é indireta, não. É direta mesmo, meu querido. Porque essa palavra é para mim também. Quanto mais orgulhoso ou orgulhosa a pessoa é, mais difícil ela perdoa. Comigo fizeram isso? Depois de tanto que eu fiz por fulano, ele me vem com uma dessa. Orgulho. Quem muito ama, muito perdoa. Quanto mais dificuldade você tem em perdoar ou liberar perdão, isso é uma raiz de orgulho. Pastor, como é difícil a gente chegar fulano de tal e pedir perdão, né? É verdade, querido, porque o nosso orgulho fica lá no chão, né? Fica... E Deus faz isso de propósito. Para ensinar você e a mim não pecarmos novamente, porque se eu pecar novamente, o que eu tenho que fazer? Ir novamente à pessoa e pedir perdão. Você reconhece facilmente os seus erros? Você facilmente se submete às lideranças e às autoridades? Tem gente que chega, doutor Newton, num juiz e ele se levanta contra o juiz. Um homem é valente. É orgulho. Você se ira com facilidade? Na realidade, meus amados, o orgulho ele se manifesta de tantas formas. O orgulho, por excelência, ele é egoísta. Por eu ser melhor, então a minha vida gravita em torno de mim. E os outros, eu sou o sol, e os outros são satélites, são planetas que vão girando e gravitando em cima da minha vida, do meu ministério, da minha autoridade, da minha beleza, da minha santidade, de tudo aquilo que você possa imaginar, meu querido. Isso é orgulho. Quando alguém te pede algum favor, você tem dificuldade em fazer? Porque se você se acha menor do que o outro que está fazendo, orgulho. Na realidade, meus amados, o orgulho ele é essencialmente competitivo. Dizem que o problema não é se a pessoa compra um carro. O problema é quando a pessoa compra um carro que é melhor do que o seu. E se é o seu vizinho, então, aí o negócio fica valente. Aí o cara vai lá, compra um carro em 60 vezes. Não compre carro em 60 vezes não, meu querido. Pelo amor de Deus, isso é para comprar casa. Misericórdia. Mas eu compro em 60 vezes porque eu quero mostrar para o meu vizinho que agora meu carro tem teto solar. Você deixa o outro numa história. Eu fico surpreso, às vezes a pessoa conta um testemunho e não tem nenhum problema em você contar um outro testemunho, casando ali com o testemunho da pessoa. Mas tem pessoas que contam outro testemunho, não é para edificação, para dizer, olha, eu também sou espiritual. Eu também não vou ficar para trás, não. Eu também sou ungido de Deus. Eu também tenho experiências com o Senhor. A Bíblia diz, prefira a honra do outro à sua. Mas tem gente que estraga prazer de testemunhos. A pessoa te conta um testemunho, aí você está dizendo, nem te conto do meu testemunho. Mas como quem diz, o seu aqui é ralé, é pequeno, é mi, mi, psh, psh. Orgulho. As pessoas orgulhosas são, por excelência, vaidosas. Porque a vaidade vem do latim, que significa, tenho falado sobre isso na igreja, significa vazio. Então, pessoas vaidosas são pessoas sem essência daquilo que é, de fato, que importa. O orgulho, ele é competitivo. Eu tenho que ser o melhor. As mulheres às vezes se vestem para as outras, né? Eu acho um negócio internacional isso. Orgulho? Põe uma saia. Estica o cabelo. Ai, minha amiga, nem te conto. Ai. Meu filho está rindo aqui. Se vista para o seu marido. Se vista para Deus. Santo seja o nome de Deus, meu querido. Pastor, tem gente que chega numa festa e começou a ser o centro das atenções. Lá vem aquele metido. Orgulho. Porque você queria estar no lugar dele. Naamã era um general orgulhoso. Leproso. É porque o orgulho, ele é uma lepra. A ponto de Deus dizer aos soberbos, aos orgulhosos, eu resisto. Mas os humildes eu dou graciosamente. Eu falo isso sem medo de errar, meus amados. Eu coloquei no boletim esses dias, 68% dos cristãos nas nossas igrejas são mulheres. E por que essa diferença? O dobro de mulheres e homens é porque os homens se acham muito autossuficientes. É orgulho. Os homens buscam com muito mais dificuldade se abrir com outro homem, ou dizer que não estão dando conta, ou reconhecer a sua fraqueza. Orgulho. Qual é o problema das pessoas saírem do mundo das drogas, do mundo da bebida? Ela é reconhecer que aquele álcool, aquela droga, está literalmente sucumbindo fisicamente, emocionalmente, biologicamente essa pessoa. Um dia eu falava com uma pessoa que já estava bebendo durante a semana, tendo problemas no trabalho, conversei bastante com ele, não era cristão. Ele falou, Helder, agora eu descobri que realmente... Eu tenho que tomar uma decisão, e eu por mim mesmo bati no peito, eu por mim mesmo eu vou dar conta. Eu falei, meu Deus, não entendeu nada que eu disse aqui. Eu estava todo felizinho ali já. Mas a palavra de Deus diz que quando eu reconheço que eu estou fraco, o Senhor me fortalece, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. A dificuldade de um alcoólatra, meu querido, é reconhecer que a bebida de fato está o consumindo e que ele necessita de uma ajuda especializada, que ele necessita de alguém para tirá-lo, ajudá-lo, impulsioná-lo a sair deste buraco sem fundo. Você pede ajuda? Há pessoas que não querem, em hipótese alguma, serem expostas. Normalmente é orgulho. E a gente fala, ah, Deus nunca expõe ninguém. Mentira. Muitas vezes Deus expõe para expor o orgulho dessa pessoa e levar essa pessoa a se humilhar diante dele e entender que esta lepra tem que ser expurgada da vida dele. Havia um homem de mão ressequida. E diz o Senhor que Jesus Cristo manda ele vir ao centro. Por que Jesus não, literalmente não cura ele num cantinho lá, no final da igreja, depois do banheiro lá da manancial, sem ninguém ver? Porque Deus queria tirar a vergonha dele, mostrar, olha, eu vou te expor, mas eu vou te sarar. Eu vou te mostrar o que está te consumindo, mas eu vou trazer cura e refrigério na sua vida. Esse homem volta agora, versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva, versículo 15. Voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há um Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Deixa eu exemplificar um pouco mais essa ideia para você entender. Quando nós falamos do princípio da semeadura, que é um princípio espiritual, Mas quando as pessoas pensam apenas no princípio da semeadura, que os homens do mundo pensam dessa forma, os empresários, aqueles que lograram êxito, eles falam e pensam: eu suei muito, eu trabalhei muito, eu fui muito esforçado, eu fui muito diligente, eu fui muito inteligente, eu tive boas indicações, eu me esmerei demais, eu perdi noites de sono e por isso eu alcancei o que eu alcancei. Normalmente é isso que eles pensam. E quando isso gravita sobre esta esfera, isso gravita sobre uma esfera de orgulho. Mas quando a gente consegue alinhar, presta atenção nisso, quando a gente consegue alinhar o princípio da semeadura com o princípio da graça, que é exatamente o oposto do princípio da semeadura, eu não faço e ganho, eu não mereço e recebo, eu não planto e colho, eu não produzo e recebo. A Bíblia diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se o princípio da semeadura, meu querido, é um princípio de você suar e receber, o princípio da graça é você se deleitar e crer e você receberá. Mas entenda isso. Existem homens e mulheres que só vivem sob o princípio da semeadura. Nada cai do céu. A Bíblia diz, meu querido, que coisa alguma um homem pode receber se não vier do alto. Então eu diria a você, tudo vem do céu. Posso ver um glória a Deus aqui para animar aqui o... Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Então preste atenção nisso, meu amado. É que quando eu entendo que existe sim o princípio da semeadura, e ele é importante, e este princípio Deus não irá fazer em seu lugar. Entenda. Veja. Então uma pessoa não estuda o ano inteiro, aí chega na prova do final do ano e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. O pastor falou do princípio da graça. Agora o Senhor vai fazer eu passar. Aí Deus fala assim: é verdade, eu vou fazer você lembrar tudo que você estudou. Ele está agora, meu querido, querendo transpor o princípio da semeadura para o princípio da graça. Ele não vai colher. E se frustra com Deus. Ah, Deus, o Senhor sabe, eu ajudei tanto na manancial e agora eu fiquei reprovado. Meu amado, você tinha que ter estudado. Mas o princípio da graça é entender que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir. Mas se o Senhor não for comigo, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não for comigo, em vão será tudo o que eu fizer. Porque Deus, Ele é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos promove. Deus tem prazer em nos dar. Deus tem prazer em dar aos seus amados enquanto dorme. Simplesmente porque Deus é amor e nos ama. Deus estava ensinando a Namã agora um dos princípios mais extraordinários. Ele disse: Namã, eu vou te dar, não é pelos seus 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, eu vou te dar, porque você me obedeceu, porque você desceu 7 vezes o Jordão. Eu vou te dar não pelos seus méritos, pelos teus feitos, eu vou te dar porque eu vou te dar, ponto final. Então não seja negligente com o princípio da graça e achando que você está deitado em berços esplêndidos e que você vai ter tudo o que você quer. Mas também não seja orgulhoso, meu querido, achando que você é capaz, pelo princípio da semeadura, fazer o que você quiser e você vai receber. Quando eu ando com essas duas verdades, esses dois princípios, graça e semeadura, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Antes de concluir, eu queria trazer mais uma ideia sobre esse texto. Este homem agora volta, crente no Senhor, um soldado de Cristo, sem estrelas nos seus ombros, mas entendendo que Jesus Cristo é a estrela, e agora ele vai embora. Para que não pairasse nenhuma dúvida, o profeta Eliseu não recebe o presente, mas o office boy de Eliseu, que possivelmente seria o seu substituto, Geazi, Ele vai correndo. Ele é sabido demais. E ele diz, não. Olha o pensamento dele. Versículo 20. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, meu senhor, foi bom demais para Naamã. Não, não é possível. Naamã aqui só teve o princípio da graça, não teve nem um pouquinho de um princípio da semeadura. Não pagou por nada. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Eu juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E quando ele chega no general, ele mente. Ele conta uma história para dizer, no fundo ele queria. E aqui eu vejo, meu querido, uma coisa. Os meandros do orgulho e da vaidade. Se Naamã era um homem orgulhoso porque se sentia capaz, ele achava que ele podia todas as coisas, ele fazia, então ele recebia, era a sua soberba. O orgulho de Geazi é a esfera do que eu mereço, por isso eu sou ganancioso. Enquanto um se julga melhor do que os outros, o outro se julga merecedor das coisas. E ele diz, eu vou receber, porque eu mereço receber uns cascalhinhos aqui. Quanto mais orgulhosa a pessoa for, mais gananciosa ela é. Falei bastante isso no encontro de famílias. Deus ministrou isso no meu coração. A ingratidão tem uma raiz. A ingratidão tem a raiz do orgulho. Porque quando você recebe alguma dádiva de Deus ou do homem, você pensa, a pessoa, o orgulhoso pensa, o ingrato pensa, poderia ser um pouquinho melhor. Mas só agora me reconheceram isso? Depois de tanto tempo, na realidade, uma pessoa ingrata é uma pessoa orgulhosa. A raiz de toda ingratidão gravita sobre o orgulho. É por isso que a Bíblia diz, felizes os pobres de espírito, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Meu amado, o orgulho, ele se manifesta constantemente na nossa vida e em muitos momentos. É por isso que o orgulho é a arma mais letal contra os relacionamentos, porque eu não preciso de Deus, porque eu sou suficiente. O outro tem que se submeter a mim, porque eu sou melhor do que ele. Mas coisa boa é lidar com os humildes, com os mansos e simples de coração. Aqueles que têm o caráter de Cristo. Porque muitas vezes engole sapo. Pastor Jeremias, presbítero Henrique, ele diz que pastor faz três coisas. Engole sapo, junta caco e apaga a fogueira. Você quer fazer o ministério? Aprenda a engolir um sapinho. É gostoso, gente. Não é rã, não. É sapo, viu? É porque é difícil, difícil mesmo digerir. Obrigado. Este homem agora, ele vai. Ele é ganancioso. Ele chega ao general. E ele recebe o que ele pede. Aliás, ele recebe mais do que pede. Por favor, dê-lhe 30 quilos de prata e duas mudas de roupas, versículo 22. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Mas o que é surpreendente é que quando aquele homem volta para a casa do profeta, o profeta, de uma maneira sobrenatural, diz, porventura o meu espírito não foi até ti, nem estava contigo quando você recebeu aquela bênção. Agora, a lepra de Naamã virá sobre você e sobre toda a sua descendência. É porque o orgulho realmente contagia. O orgulho geralmente, meu querido, move as nossas paixões, os nossos desejos. Eu mereço mais, mais, mais, mais. Este homem agora recebe uma maldição do próprio Deus. E agora, aquele general que se humilhou na presença de Deus, saiu como um soldado, justificado, graciado por Deus. Agora aquele profeta de Deus, que era um profeta de Deus, ele volta agora, meu querido, um homem leproso. Esta palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para qualquer um, porque é palavra de Deus. Nós temos que repensar os nossos relacionamentos. Nós temos dificuldades nos relacionamentos porque somos orgulhosos. Nós temos dificuldade em perdoar e justificamos o porquê, porque somos orgulhosos. Nós não submetemos porque somos orgulhosos. Mas engrandecido seja o nome de Deus. Quando você aprende o princípio da semeadura e o princípio da graça, e quando essas duas vertentes andam juntos na sua vida, você não é negligente naquilo que Deus te incumbiu de você fazer. E ao mesmo tempo, você reconhece quem é Deus, quem é o seu semelhante, que você tem que amar o seu semelhante como você mesmo. Você viverá e terá uma vida plena. Porque é assim que Deus nos ensina a vivermos, de maneira mansa e humilde. A vivermos, meu querido, conforme a vontade dEle. A fazer aquilo que Deus ordenou nós fazermos, mas entender que em última instância, o Senhor é o nosso provedor. Feche teus olhos. Dependem, se tornam independentes dos valores do mundo. Os que dependem de Deus compreenderão que Ele é o nosso pastor. Por que você tem lutado tanto com a sua força, com o seu braço? Por que você diz que você é tão bom, que o seu currículo é tão especial? Por que você não coloca diante do Senhor e diz: Deus, aqui é a minha vida, olha como eu estou. Nabucodonosor se julgou um grande imperador e diz que o Senhor humilhou de uma maneira tão grande que ele comeu capim, que ele viveu como um bicho. E nessa loucura deste homem, fruto de um próprio juízo de Deus vivo, ele clamou por misericórdia. Ele reconheceu o seu pecado. E diz a palavra de Deus que daquele homem que estava comendo literalmente capim, Deus exaltou aquele homem mais uma vez e colocou ele novamente no reino. Assim foi na vida de Manassés. Um rei que chegou a matar os seus próprios filhos, que se inclinou aos deuses deste céu, que foi um déspota, derramou sangue inocente durante décadas, recebeu uma palavra de juízo e permaneceu duro. Mas quando ele foi humilhado, quando ele foi levado, diz a palavra de Deus, como um porco à prisão diante dos seus inimigos, ele diz: Deus, eu realmente pequei. Pasme, quando ele reconhece a sua miséria, a palavra do Todo-Poderoso diz que Deus tirou ele daquele opróbrio, tirou ele da prisão e restituiu o seu reinado. Aos soberbos Deus resiste. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. A palavra do Senhor diz que os orgulhosos, o orgulho só produz contenda, discussões, dizendo quem está certo, quem tem razão, que você é errado, você é culpado. Humildes, reconhece seus erros e facilmente aceita os erros do outro. Santo de Israel, eu quero abençoar a tua vida, meu amado. Eu quero pedir ao Senhor sobre a minha vida e a tua misericórdia, que o Senhor te sacuda hoje. Que você escute a voz do Senhor teu Deus. Que você seja movido por meu Senhor. Que você vire pela sua esposa e fale: meu bem, realmente eu não tenho sido atencioso contigo. Realmente eu não tenho te amado. Me perdoe, não se justifique, peça perdão. Reconheça a sua miséria. Mulheres, aprendam a se submeter aos seus maridos. Porque quem é humilde se submete, quem não se submete é rebelde, é orgulhoso. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. O engenheiro daquele navio Titanic disse que nem Deus poderia naufragar aquele navio. Meu Senhor, ninguém se levanta contra o nome de Deus. Talvez você já tenha zombado tantas vezes do nome de Deus. Você precisa se arrepender. Deus, eu quero pedir a tua paz. Porque teu espírito não é o espírito da acusação. O teu espírito é o espírito da disciplina em amor. E por meio desta disciplina nós somos sarados e curados. Porque a tua palavra diz que a disciplina do Senhor produz fruto de paz e fruto de justiça. Que cada um saia aqui, Pai, com uma certeza. Que quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos, nós acharemos a graça de Deus, se o abandonarmos. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor seja gracioso. Que você se humilhe na presença de Deus. Talvez você esteja passando por problemas financeiros grandes. Chegou a hora de você entregar o seu currículo a Deus. E dizer: toma de conta, Senhor, da minha vida. Talvez você não está conseguindo passar numa matéria. E você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu peço sabedoria. Talvez você não esteja sabendo lidar com o seu filho, a sua filha. E você precisa dizer: Deus, o que eu necessito fazer para alcançar mais uma vez o coração do meu filho? E talvez Deus diga para você: não faça nada, porque eu vou fazer, para te ensinar que é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bendito seja o teu nome, Jesus. Que a graça de Deus resplandeça sobre a sua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém e misericórdia. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues. Transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília.